3110, tem livre pouso 910, vento 080 graus, 119, confirma baixado travado. Afirma baixado travado, livre pouso 910, chanela 6310. Livre LF, luta para 2000 pés, permanece 1.010 no altímetro, em forma estabilizada no loop da dor. 3.000 em forma estabilizada para LF, está 3.062. 3.858 desce para 3.000. Com 885 autorizado, Daniel, e manter cabeceiro no zero. É, manter cabeceiro no zero, com 3-1-0 no solo 02, livre e direita, chame solo no 21-9. Direita no 219, chanela 6310. O Salvador, boa noite, chanela 6310. Livrando a pista. Chanela 6310, boa noite, surge ataque Alfa, Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, chanela 6310. Vento 080 graus, zona 09. Autorizado, decolagem 310, boa noite. Decolador 04, chame controle, 199.8. 199.8, 1885. Olho Salvador, é o gol 1885, boa noite, saída da Euleda. Boa noite, 85, boa noite, contato radar na decolagem, tudo bem, mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2000 pés, voo direto Leda. Subir, manter o 360, pós 2000 pés, direto Leda, no 885. Reportar abaixado, travado, 62. Travado, tá 3662. 3662 tem livre pouso no 10, dentro de 080 graus, 109. Livre pouso no 0, tá 3662. No 885, o centro Recife autorizou no, o melhor, o bom pouquinho, autorizou direto Brígio. Direto Brígio, no 885. Trânsito 3858, passando a posição Duna, completa final ILS, torre 118, 90 Recife, trânsito 3858. Gente, chama a torre 289-3258. 2 no solo azul 10 de veia direita, chame solo 21 decimal 9. 21 9, chamarás. 2 Salvador, tá 3258, passando Ilha Serra, trem baixo da base. 3858, continua a aproximação, o guarda de pista livre. Altímetro 1090. Está aguardando a autorização, 3858. Portão 3662, livrou na sua. 3662, boa noite. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 8. Boa noite, 85, passa 1550, chama Centro Recife, 125, decimal 1. 125, 1, 885, boa. Boa noite, bom dia. Obrigado. No solo zona 3, livre direita, chame solo 121 decimal 9. Alvo Foxtrot Mike, livre táxi, reporte no ponto de espera. Salvador, Oceaner 6310, sente da informação Tango, cópia para Recife. 6310, informação Tango confere, autorizado Recife, via UP Whisky 58, nível 350, saída Pulca, transição Caju, decolado 10 com primeira curva após a decolagem à esquerda, ação L5460, frequência do controle 119.80. Autorizado Recife, nível 350, pela Upper Whisky 58, decolando da pistão na 0 com curva à esquerda na Puca Caju, Transponder 5060, controle 1 no 98613, 10, 10. Oceané 6310, transponder 5460. 5460, 6310. Cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 06. Vai reportar 6310. São 3858, Juliette, portão 03. Passarelo 2224, boa noite, assumo identificação, desce 2000, direto do Luna, altímetro 10, Luna 0, passarelo 2224. O final da mensagem não consegui entender, poderia confirmar para o 2224? Vamos repetir novamente, desça para 2000 pés, direto do Luna, altímetro 10, 0, 0. 2000, direto do Luna, o passarelo 2224, grato. Foxtrot Mike, autorizado ingresso na pista no site, reporte aliás e pronto. Decolagem, uma centena com 12 nós, Bravo Foxman. Mike aos 20, controle no 119.8, estou velho. 19.8, obrigado. Bravo Fox Mike, ao controle. Controle Salvador, muito boa noite, o Bravo Fox Mike. Bravo Fox Mike, boa noite, passando 5.500 a 6 milhas sul de Salvador, continue a seta da Elvis. Autoriza voar direto Motiva? É, inicialmente negativo, confiança aí. Ok, restrito 3.0, pode acessar por 4.3.0. O nível autorizado foi 3.60, Bravo Fox Mike. Ok, desculpa, falei errado, 3.60, autorizado a sessão. Meu Bravo Fox Mike, passa 180, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1. 125, Bravo Fox Mike. Noite, prossiga. T Entre em contato na frequência 126.0, alterna 128.8. Se negativo, retorna esta, voo 9022.78. Lendo 2224, livre LS, chama estabilizado. É ponto estabilizado, 2224. Estabilizado, passaredo 2224, já tem a pista vista. A gente completa a final LS, torre 118.95, bom pouso. 1895, grato. Torre Salvador, boa noite, passaredo 2224, transfere. 2224, baixou e travou? Ainda não, estamos estabilizados, mas ainda não baixou e travou. Forte o vento, uma centena com 10 nós, 2224. 2224, reportará.